quarto álbum para os nova-iorquinos Parts and Labor e, em nossa opinião, o melhor trabalho deles até agora. Chama-se Receivers. No início da primeira das 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, soou o tema Nowhere's Nigh, porque estamos na Rádio Universidade do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra e também na Rádio Castrense, sempre ao sábado em cada uma delas com o seu horário. Parts and Labors para o arranque, e também os nossos bons velhos amigos da Polyvinyl Records enviaram-nos o último trabalho dos 31 Knots, chama-se Worried Well. Já ouvimos melhor da parte deles, claro. Não gostamos particularmente deste último trabalho dos 31 Knots, chama-se Worried Well e, como dissemos, saiu na Polyvinyl Records, um dos poucos bons temas que por lá se encontra, soou aqui agora, chama-se Strange Kicks. Caso diferente é o novo álbum para o projeto de Jason Robert Quiver, os Paper Cuts. de nome You Can Have What You Want. o terceiro disco na carreira deste projeto de nome Paper Cuts, pertence a Jason Robert Quiver, ele que costuma ser colaborador dos Vetiver, dos Beach House, também de Cass McCombs, entre muitos mais. O disco saiu na Gnomon Song, a editora de Devendra Banhart, chama-se, como dissemos, You Can Have What You Want, porque rodou na orelha extra Once We Walked in the Sunlight. E vamos ouvir ainda um outro tema, A Dictator's Lament, Paper Cuts. Bye. É a Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita na Rua RUC e Rádio Castrense. Não se esqueçam, playlist e podcast em www.orelhaextra.com. Uns minutinhos agora com a boa e sempre recomendável editora Asthmatic Kitty. O regresso de Chris Cohen, ele que fez parte dos The Roof e quando saiu deste formou juntamente com Nadel Torrisi e Michael Carreira o Scripticize. É o segundo álbum para a banda, chama-se Mythomania. Por aqui ouvimos Blue Tears e, como dissemos, continuamos na Asthmatic Kitty, agora com o projeto Welcome Wagon, projeto do casal Vito Aiuto e Mónica Aiuto, ele pastor presbiteriano, num disco onde contam com a ajuda de Sufjan Stevens, uma ajuda até demasiado óbvia. Basta ouvir a música. Thank you. É o Gasol Ayuto, chama-se Welcome Wagon, saído do disco na Asthmatic Kitty, com a ajuda bem notória de Sufjan Stevens. O álbum tem o título Welcome to the Welcome Wagon. O tema foi Sold to the Nice Rich Man. Para continuar, a latitude é outra. Grupo Bombino. Os Tuaregs que continuam a sua revolução, não recorrendo às armas, mas sim à música. No caso, o Grupo Bombino, liderado por Omar Mokhtar, também conhecido por Bombino. O disco estreia para o projeto de H10 no Níger, através da Sublime Frequencies. Chama-se Music from Niger, Guitars from H10, Volume 2, o tema que preguiçou na orelha extra, Amadinine. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done man? Don't see how it done man? Orelha extra, spreading the gospel around here. Tornado loves you. on my feet to chase it down. The light switch spooks and runs away. I stumble back and hit the floor. Long shadows crawl beneath the door to a passage so poorly lit. There's moths flying. Figuras da música atual, e por atual entenda-se pelo menos dos últimos 5, 6 anos, mais querida aqui na Orelha Extra, é a senhora Nicole Case, neste novo álbum, com a ajuda dos Calexico, Giant Sands, Matt Ward e mesmo Garth Hudson, dos históricos, ou da histórica de band. O novo disco chama-se Middle Cyclone. Ouvimos o tema inicial, This Tornado Loves You, e logo depois saltamos para o tema 11, no alinhamento do disco, que contém 15. Foi Prison Girls. Orelha Extra com Fernando Cabrita na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve. Cada uma delas no seu horário podem saber qual deles, através também da nossa página orelhaextra.com. De seguida, estreia para uns Noisers de nome Druid Perfume, banda que tem como alguns dos membros gente que fez parte dos Piranhas, uma histórica banda de Detroit. O álbum é homónimo. We'll be right back.

remeto da primeira parte de Orelha Extra com dois discos acabadinhos de sair na editora Western Vinyl. Os Balmorhea, escreve-se B-A-L-M-O-R-H-E-A, que no próximo mês vão andar em digressão cá pela Europa. O longa duração chama-se All Is Wild, All Is Silent. O tema foi Settler e vamos terminar com o homónimo estreia para Here We Go Magic, o já quase habitual, pelo menos já rodou por aqui a semana passada, Fangala. Duplo para Zach Condon, dois EPs onde o primeiro traz a nova aventura do seu projeto Beirut, com a banda de 19 músicos do México, a Jimenez Band. O outro dá-nos a conhecer composições anteriores ao projeto Beirut, que Zach mantinha e de nome Real People. Ouvimos do primeiro o tema de Acara, chama-se March of the Zapotec, novo disco para Beirut e também novo disco para os canadianos Malajube. 2009 traz-nos de volta os canadianos Mala Jube de Montreal. O novo álbum tem como título Labyrinths. O tema foi Casablanca. Esta é a segunda e última hora de Orelha Extra, um canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita via o éter da Rádio Castrense, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra e também o streaming direto de cada uma dessas rádios. Podem ouvir sempre que vos apetecer através do nosso podcast em orelhaextra.com. I've known mornings white as diamonds, silent from a night so cold, such a stillness, calm as the hourglass. Our lives are buried in snow. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estreia em 2006 de Pirates Gospel, Alela Diane de volta. O novo chama-se To Be Still. Vamos escutar precisamente o title cut e acabamos de ouvir White as Diamonds, Alela Diane. there's a wolf inside the cave, and another in the clouds. I've seen them chew and gnaw on the shadows in your eyes, and it's here at home I'll wait for your wonders to be still. Oh, it's here at home I'll wait for your wonders to be still, and I won't drag my feet in whatever dirt you track in. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 12 horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. É um trio que utiliza tanto instrumentos acústicos como eletrónicos, com bons resultados, por aquilo que acabamos de ouvir, conferir no álbum This Music Chip. O trio chama-se Yoganaut e é mais um disco saído na editora de Brooklyn, Nova York, a ESP Disc. Vamos também saltar a seguir para um dos últimos trabalhos do mestre Zorn, John Zorn, com tanto disco que o homem todos os anos por aí edita, com variedíssimos projetos, nunca sabemos ou nunca conseguimos estar atualizados. Este é um disco que contém música para o filme The Rain Horse, do realizador de filmes de animação russo Dmitry Galer. E a música, como dissemos, é da autoria de John Zorn, com a colaboração de Greg Cohen, Eric Friedlander e Rob Berger. Chama-se Filmworks Volume 19, The Rain Horse. mais um volume para a série Filmworks de John Zorn. No caso, o volume é o 19 e chama-se The Rain Horse. John Zorn com a colaboração de Greg Cohen, Eric Friedlander e Rob Berger. O tema foi Stallion. Anteriormente ouvimos Whacked in the Head para o trio Yoggernaut do álbum This Music Chip. E para a frente continuamos agora com o último trabalho dos japoneses Zazen Boys, com a produção de Dave Friedman for... Dentro da meia hora final da emissão de hoje, da Orelha Extra, emissão 18 com os japoneses Zazen Boys, é o seu mais recente trabalho, chama-se For, o tema Weekend.

Belíssimo disco para o vocalista e guitarrista do duo, também excelente, The Black Keys. O senhor chama-se Dan Auerbach e o álbum que o traz a solo tem o título Keep It Hid. Ouvimos por aqui dois temas seguidinhos, I Want Some More e também Heartbroken in Disrepair. E vamos continuar com um belíssimo álbum para uma banda, para nós até agora praticamente desconhecida, dão pelo nome de Conifer, o longa duração Crown Fire. Desta vez escolhemos Cruciform Empennage. Thank you. um belo disco este dos Conifer, mistura de post-rock com heavy metal, chama-se Crown Fire e desta vez rodou por aqui na íntegra Cruciform Empanage. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. Da balada, últimos sons para a última hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, Rua Ruki e Rádio Castrense. Também o regresso de Mr. Cabic, Andy Cabic e os seus Vetiver. O novo álbum tem o título Tight Knit. O tema escutado foi Everyday. E para concluirmos estas duas partes de Orelha Extra, emissão 18, por aqui vai ficar o trio iraniano Niaz, Azam Ali, Logar Ramin Torkian e Carmen Rizzo, último disco e que aqui não regressávamos já há algum tempo. Chama-se Nine Heavens, o tema irá ser Tamana. São então as nossas despedidas, fiquem bem, até ao próximo sábado, tchau. रांची है जब तक तेरी जोस्त जो है जबान जब तलक है यही गुफ्तगु है क्या सिर सब हमने गुलजार दुनिया गुले दोस्ती में अजब रंग वो है गुले दोस्ती में अजब रंग वो है برگردم منو زنجیرها قربت خواهد